nenhuma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Qual a razão dessa triste solidão? Meu grande amor, meu grande amor, diga pra mim aonde está. Essa triste solidão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Contato para shows 719-9373-1887. Isso é nave da paixão. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Essa triste solidão. Meu grande amor, meu grande amor, diga pra mim aonde está. Aonde está? Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão.